Nerdopoli.com.br apresenta Nerdopoli Cast. Bom dia. Bom. Você falou em. Vamos fazer a abertura bem na hora que eu tava passando pela foto aqui da mina fazendo a abertura. Bom dia, Nerdopoli. Está começando mais um Nerdopoli Cast, seu especial quinzenal de notícias na companhia de Wellington Fock Magaren. Fuck you. De Eduardo Genial Corso. Notícias fresquinhas, só que não. E Papai Noel Eric? Cara, a Ferg é uma puta da gostosa. O Eric descobrindo a Ferg no episódio de hoje. Né? Ai, ai. Nessa versão, então, nós cantaremos de notícias, das notícias dos últimos 15 dias. A gente, pontualidade nenhuma, né, Magari? Mas pelo menos a discussão rola. Cada 15 dias que sai, sei lá, cada 20, 30. E eu queria deixar claro que eu recomendo a todos escreverem Ferg nudes no imagens do Google. É verdade. Ferg nudes. Você sabe que são cosplay, né? Ah, não importa. Então, voltamos já. Ouvindo podcast, o melhor agregador de podcast do momento. Acesse agora ouvindopodcast.com.br e descubra o universo podcast. Para começar nosso programa de hoje, né, sempre aí na trilha sonora de alguma notícia musical, senhor Eric Fernandes. É isso aí, vamos falar de música. O Costa nos trouxe a Ferg e o Black Sabbath, o que você acha? É, então, acho que o Costa vai ter que começar falando da Ferg, que eu não sei nem quem é. Pô, Black Eyed Peas, cara, a cantora de lá. E essa carreira só é a Ferg. Eu não sei se você gosta de música techno, assim, eletrônica, essas coisas. Ah, eu gostava muito de música techno nos tempos da Haddock, na década de 90. Eu ouvia muito Steve B, ouvia muito... Não é isso? Não, ninguém se importa, então. Mas o que é mais importante que a Ferg é que sobre chuvas, Eric, que sobre uma densa e tórrida chuva de dezembro, Black Sabbath fez o que será, talvez, não sabemos, seu último show em solos brasileiros no estádio do Murumbi. Murumbi, é Morumbi, senhor. Olha, eu só acho que o seu desdém contra a notícia da Ferg foi feio. Pegou mal. Tá bom. Porque eu tava olhando uma foto dela aqui, e a Ferg é uma espécie de Grazi Massafera dos Estados Unidos, é isso, Coço? É, mais bonita que ela, cara. Eu não sei o que é pior agora, meu desdém com a notícia ou sua desconstrução dela, né, puxando por uma coisa que não tem nada a ver com a música. Não, a mina é uma gata inacreditável, louraça, bicho, gostei, hein. Vou te dizer que tô quase pensando em ouvir uma música dela. A voz dela é bonita, cara. Isso é. Essa vai ser a primeira realmente... homenagem musical, né, que alguém vai fazer. Não, e Costo, realmente, uma mulher dessa, a primeira coisa que eu penso é escutar a voz dela, com certeza, assim. Não penso em outra coisa. Se tem contato com ela, tem que ouvir sua boa. Ok, né? Senhor Eric, por que você não foi no Morumbi e fez Black Sabbath? Sabe porque tava chovendo? Porque não, porque Black Sabbath tá fora de moda, cara. O negócio agora é Black Friday. As ideias. Não, na verdade sim. E se tivesse um Black Friday do ingresso do Black Sabbath? Aí dava. Então, aí dava, porque o meu grande problema com shows, assim, nos últimos tempos, pra quem não sabe, eu trabalho com arte e eu tenho acesso a shows aí nacionais e tal, assim, por preços módicos, né, cara? Você convém num show de uma banda nacional aí, obviamente não dá pra comparar, assim, a qualidade do áudio, nem nada do tipo, mas você paga aí na faixa dos seus R$70, R$100, quando você paga mais que isso, tá caro. Agora, em qualquer showzinho internacional, bicho, você deixa lá o seu salário do mês, entendeu? Deixa. Você deixa uma grana... Entendeu? Não, Ferg eu nem conhecia, cara. Então não é o caso. Agora eu tô falando, por exemplo, assim, a minha irmã recentemente esteve no show da Marisa Monte. Era um show pra burguês, que tinha mesinha. Sabe aquele show que tem mesinha? Uhum. Um show pra burguês com mesinha tava custando R$500. É lógico. Mesa. Menos espaço, né? Entendeu? Só que um show pra ver Black Sabbath e tal, você vai pagar isso pra ficar em pé. Zoado assim, né, sabe? Tomando chuva, como eles mesmo disseram na notícia. Sim, então, sim. Assim, por mais que eu ame Black Sabbath, cara, por mais que eu ache Black Sabbath foda, eu não tenho mais disposição nem grana pra pagar essa fortuna, assim, eu admiro muito quem tem, entendeu? Porque pra nós que moramos aqui no interior, o Coço é um paulistano, né? É outra coisa, sim, né? Agora, pra mim que moro no interior, ainda tem o preço da passagem, o preço do metrô, a distância, né, cara? Não é barato, não. Então. Eu tenho outra pergunta, então. O tempo não vai voltar com sua disposição mesmo, né? Mas digamos que você tivesse o poder monetário suficiente, você iria no show ou ainda assim você não iria? Se eu tivesse o poder monetário, eu avaliaria. Se tivesse uma boa excursão aqui na região, porque aqui na nossa região, Coço, quando tem um Rock in Rio da vida, ou quando tem um show bom assim, tem uma galera que monta excursão, entendeu? Tem, tem. Então se tivesse uma excursão com uma galera bacana, eu iria. Eu iria sim, entendi. Porque aí tem a farra com a galera, né, tal. Mas realmente é muito caro, cara. E eu não sei quanto que foi o ingresso do Black Sabbath, sinceramente, eu nem olhei, porque... Eu também não. Depois do último Rock in Rio, em que você comprando adiantado, tava o meu salário do mês... Eu desisti de ir em show, assim. Agora sim, Eric, a gente sabe, o Coço já vai falar, é claro, né? Tá excluindo ele não, viu? Não. Mas Eric, a gente sabe que você tem um conhecimento musical rock aí mais do que eu, né? Quando eu nasci, você já ouvia rock desde pequenininho. Por que que agora, nesse fim de ano, Eric, se deu esse movimento aí de Guns N' Roses, Black Sabbath... E o que mais que pode vir, né, nesse fim de ano? Bom, eu como um grande conspirador, né, eu sempre vou achar que é pra tomar não prestar atenção na política, né? Porque tá tudo pegando fogo, né, por exemplo. Tem gente que, assim, se não tivesse acontecido o lance lá com o Chapecoense, né, que Deus tenha todos eles, eu sei que... Sim. Eu não acredito em teorias da conspiração que dizem que aquilo foi pra, né... Para que as pessoas fizessem as coisas, isso eu não. Mas se não tivesse acontecido aquele lance com a Chapecoense e os olhos do Brasil não tivessem todos voltados para aquela tragédia, muito provavelmente estaria todo mundo pensando em política, né? Pensando nas loucuras que estão acontecendo aí no Brasil e tudo mais. E esses shows podem muito bem ser para isso, sabe? A pessoa presta atenção no show, presta atenção em outra coisa. E para de pensar, por exemplo, em PECs, em política, etc. Então. Snowpiercer TNT encomenda então, senhor Eduardo Cossi. Eduardo acabou. Não, peraí. Deixa o Eduardo falar do Black Sabbath. Vamos ver qual que é a opinião do Eduardo sobre o Black Sabbath. Putz, valeria o ingresso mesmo, hein? Infelizmente a grana é curta, né? E eu, como tenho filha, nem teria como pensar nessas coisas. Não fui nem na Comic Con, é foda. Afinal de contas, Eduardo, você ouve o quê? Ouço de tudo, cara. De sertanejo até heavy metal, baladinha, até eletrônica, tudo. Ah, o Eduardo Marcos é daqueles. É daqueles. Tem personalidade? É daqueles que falam que eu curto de tudo. A gente tem muitos amigos. Sem personalidade. A gente teve alguns amigos assim. É meio difícil de. Eu digo que é sem personalidade. É meio difícil de ir na casa das pessoas. Não, eu acho que a pessoa tem personalidade, né? Só que ela é ampla. Tem todas. É ampla. Entendeu? Mas é difícil quando você vai na festa, na casa da pessoa que fala que curte tudo. Porque você começa escutando. Bossa nova e termina escutando funk. Muito bom. Funk pancadão, entendeu? É foda. Hoje tá ouvindo só música do Trash 80 remixada. Não, Trash 80 eu respeito. Esses dias eu fui numa festa de crianças, né? Porque agora tô dando aula de reforço numa escola aqui perto, né? Aí eu fui numa festa de crianças e as crianças estavam fazendo uma festa. Marcos, eles armaram uma festa anos. de Halloween, sabe? Aí eu pensei, putz, vou passar a tarde inteira, porque eu fui pra trabalhar, né? Eu tinha que tomar conta deles pra que eles não fizessem coisas erradas. Basicamente isso. E quando eu chego lá, cara, uma festa de crianças de 11, 12, 13 anos. Primeira 40 minutos de música foi Michael Jackson, foi Cyndi Lauper. Sabe, eu falei, caramba, como assim, cara? Bom gosto. Eu falei, porra, que chato, que muito louco, tá ligado? Mas assim... Renovando a fé na humanidade, né? Não, mas daí passou 40 minutos, começou já a rolar o sertanojo universitário, começou já a rolar o funk, o funcredo, né? É o funcredo e o sertanojo universitário que mais toca, né? Então vamos lá. Né? A próxima de que é de TV agora, que você vai... Vamos de TV. Tá. Então. Deixar o cinema por último, que o cinema é o que rende mais. Então, vezes, né? Deixa eu fazer aqui a vinheta, né? Vai lá, vai lá. Televisão. Ai, meu Deus. Bom, o canal TNT, então, Eduardo Costa incomodou. Encomendou o episódio piloto de Snowpiercer, série baseada no Expresso do Amanhã, do Chris Evans e Tilda Swinton, né? O filme de 2000. Tá bom, tá bom. 2003. Ô Dudu Costa, eu já ouvi falar muito do Expresso da Manhã, mas não assisti, explique-me. Putz, é um filme que é um pós-apocalíptico que se passa dentro de um trem que roda o mundo todo, cara. E é sensacional. Eu quero ver como foi na série, né? Se, como é num lugar só, no trem, vamos ver como eles vão transformar a ideia do filme, né? Tô louco pra ver, como cara. Que é o filme? É tipo um livro de Eli dentro do trem, é isso? É, tipo essa coisa aí. Daí tem as classes lá dentro do trem. Daí tem altas confusões, como fala. Mas é bem e legal. E tem um motivo pra eles ficarem no trem o tempo inteiro? Bem, o mundo se fudeu. Tem que ficar lá dentro, né? E como manter essa merda desse trem? Ah, tem que ver pra não dar spoiler, cara. Mas eu só sei que demorou um tempo pra sair no Brasil. E enquanto saiu, todo mundo falou que era o filme do ano. Mesmo sendo 2 anos atrasado que o resto do mundo, mas o vídeo vale a pena. Tem Netflix, se quiser ver. 2 anos pra sair? É, demora pra caramba no Brasil. E é dirigido por um chinês muito foda, que eu esqueci o nome dele. Mas o filme é muito bom pra quem gosta desse tipo de pós-apocalíptico, assim, num lugar bem apertado. Até me lembra um pouco aqueles táxis, aqueles carros que tem no Doctor Who. Tem um mundo pós-apocalíptico, ele ficou dentro do táxi lá há anos, né? Esperando andar. Me lembrou muito esse tipo de coisa. Na fila, né? Na fila do. Isso. Do estacionamento. Você precisa ter que viver lá dentro. Trânsito, é. Trânsito. Você precisa ter que viver lá dentro, tem que fazer. É assim que funciona. Oh. Eric, quer comentar então o Expresso do Amanhã? É, então, não. Eu não vi nada ainda. Entendeu? Sinceramente, pelo pouco que o Cusco falou, me deu muita vontade de ver também. Então, vamos ver o que vai acontecer. Quem sabe eu mudo de ideia. Veja que é bom. Então, vou te fazer outra pergunta pra gente não ficar no 0x0. Um filme pós-apocalíptico aí que você curta, Eric? Pós-apocalíptico? É um filme ou série, né? Nossa, tem bastante coisa, hein, cara. Série pós-apocalíptica que eu gosto é a The 100. Né, que é O 100, né, seria chamado assim no Brasil. Sim. Que ela é uma série que conta a história de... Assim, o planeta Terra se fudeu por causa de radiação, né? E aí construíram uma base espacial. E aí vivem as pessoas nessa base espacial durante 100 anos. Aí depois de 100 anos eles resolvem mandar os prisioneiros, 100 prisioneiros adolescentes, né, entre jovens ali e young adults, resolvem mandar eles pra Terra pra ver como é que tá. E aí eles chegam aqui e vivem altas aventuras. É uma série boa. Lembrar que é da CW essa série, né, cara? É uma série da CW, mas ela tem bastante sangue e morte, cara. É bem interessante. Sim, então, já no começo já tem motor de morte. Já vi tudo. CW é aquele pessoal que se fode é bonito, e vive sim. De barra feita, né? Não, assim, olha só. Quando você assiste um seriado da CW, você tem que partir do princípio que ninguém é feio. Ponto. É. Se você conseguir ignorar isso... Você toca a vida e assiste a série. Só que assim, cara, a série tem morte de verdade, bastante sangue, entendeu? E assim, e genocídio, cara. Acontece um genocídio na série, numa determinada parte da segunda temporada. Então eu vou te dizer que vale a pena, assim. Se você, é fato, é você ignorar que todo mundo é bonito, tocar a vida e assistir, entendeu? Tem que lembrar que é baseado num livro. Isso, acho que você vai gostar disso, né? O que não é baseado em livro hoje em dia, né? É difícil, cara. Pra mim, a melhor série pós-apocalíptica... a melhor não. É, né? Tem várias, na verdade. Tem várias. Um dos melhores filmes pós-apocalípticos que eu já assisti foi o Ali. É, muito bom, cara. Que é pós-apocalíptico, querendo ou não, não é? É sim, sim. Sim, sim. Tanto que a humanidade sai da Terra fugindo. Não, mas peraí, se for pra falar de filme pós-apocalíptico, aí é Matrix, né, cara? Matrix é foda. Matrix. Eu pensei, claro. eu pensei que nós tava no. Então, mas Matrix não mostra a Terra fudida, né? Porra, um pouquinho, cara, só. Um pouco, aliás. Um pouquinho, uma mostra. Bem pouco, não é o foco, não é o foco. Não, tudo bem, no mas. Entendi o que você quis falar. Fala, Magari. Cita aí um filme ou série pós-apocalíptico que nós estamos falando aqui de. Como é que é? A série inspirada aí no Expresso do Amanhã, filme de Chris Evans. O Planeta dos Macacos. Porra, Magari matou a pau. Boa. Você tá falando dos originais, né? Do primeiro, né? Ah, se bem que até os novos também. Também, os novos. É que os novos também, não são pós-apocalípticos, né? Os novos ainda não ficou. É, os novos. O terceiro filme vai ser, com certeza. Estão indo pra isso, né? Mas ainda não são pós. É durante o apocalipse? É o durante, é. Exatamente. É um. É pré-apocalipse. Não é pós, entendeu? Não, pré, é. Entendeu? É durante o apocalipse. É, não é pré, nem pós, no meio. É em apocalipse. O The Walking Dead é pós, né? Ah, mas você não tá falando coisa boa? mas você assiste a série, cara. Você exatamente. Larga. Eu não consigo largar. Mas é uma. Aliás, eu já faz uns 3 episódios que eu não assisto. Eu tô acumulando, assisto. Quando tiver um espacinho. Então, cara, ô Magaren, eu tô vivendo um problema. A Netflix, ela me acostumou a só ver a série quando já tá acabando a temporada, entendeu? Me acostumou a ver tudo de uma vez. E eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo ver The Walking Dead, cara. Eu tô esperando acabar a temporada. Sorte sua. E aí vejo, assim. Só Vikings mesmo que eu tô vendo, assim. E Westworld, né? Que eu tô vendo quando sai. Terminei ontem. Então, o Westworld eu fui obrigado a assistir porque eu e o Coço. O ouvinte já sabe, né, os mais antigos, que eu e o Coço a gente tem um trato. Ele me obriga a ver uma série, eu obrigo ele a ver uma série. Meu Deus. Porque assim, senão quase nunca eu vou ver o que ele pede e quase nunca ele vai ver o que eu pede. Que eu peço, é acordo, né? De cavaleiros, cara. É, acordo de cavaleiro. A última vez que a gente fez isso foi com a HAL e American Horror History, onde o Coço saiu ganhando, porque conheceu a American Horror e eu saí perdendo porque conheci The Arrow, né? É, American Horror Story, a última temporada é sensacional, cara. É, tem que continuar vendo. Bom, na sequência aqui dos acontecimentos. É, e aí nós estamos aqui, então. Vendo em TV. Nós só completando, né? Nós estamos vendo as duas séries. Estou fazendo o curso de ver uma série de situação. E ele está fazendo eu ver o Westworld, né? O segredo, vou revelar aí, porque daqui a pouco sai o programa, né? Né? E se sair sem o Eric, acho que ele vai ficar profundamente chateado. Ah, profundamente não, mas vou ficar chateado como fiquei em Star Wars, né? Mas, depois de Star Wars, você não consegue me decepcionar mais. Não consigo? Não, você chegou no limite da decepção tão grande que você não consegue mais me decepcionar. Não, o cara não me deixou fazer o elenco de Star Wars e falaram um monte de merda. A raiva maior é essa. A raiva maior é que eu poderia estar lá ajudando com informações e bababá. Não, me tira do elenco do podcast e fala um monte de merda, tá ligado? É que mal, cara. Ok. O elenco de Lost in Space começa a se formar, senhor Wellington Magari, você que pouco se importa com esse tipo de filme. Sério? Lost in Space, perdidos no espaço. O elenco começa a tomar forma, além de Molly Packer e Taylor Russell, a série adiciona a atriz Parker Pussy, é aquilo, né? Que será a Doutora Smith. Dudu. Eu sou muito mais ligado em cinema do que em TV. Dudu, que Elucidnos, que série é essa? Só pra constar, a Parker Pose. Ela é Pose. Pose é outra. Né? É Pose, não é Pussy. Não é Pussy. Pussy, não é Pussy, né? Que série é essa agora, Dudu? Uma série clássica dos anos 60, né? Pedidos do Espaço. Dr. Smith é um homem, né? Agora eu tô falando uma mulher, o pessoal tá meio de. Achando bizarro isso aí, mas acho que até que é interessante, cara. Até na Múmia, o novo filme que você com Tom Cruise, é uma mulher. Então é uma coisa bem tendência. É científica isso aqui então, né? Isso, que eles vão sair do espaço da planeta Terra. O nosso... Não, peraí. Ô Coço, não acredito que você respondeu essa, cara. O nome do negócio é Perdidos no Espaço. O cara te pergunta se é ficção científica, você ainda se prontifica a responder, cara. Como, cara? Emanuele Perdida no Espaço não é ficção científica. Mas é óbvio que é. É óbvio que é ficção científica. Jesus 10 também não é. Emanuele é ficção científica. Dead Space não é ficção científica. Ou é? É terror, né? Ah, sei lá. É terror sci-fi. Mas, ô, Magari, conhece aqui o Perdidos no Espaço, Magari? Devo ter assistido o filme há 10 milhões de anos atrás, mas... É, teve um filme remake com o Matt LeBlanc, dos Friends, com a Capitão da Nave, mas foi muito ruim o filme, infelizmente. É, só sei, a única coisa que eu sei de Perdidos no Espaço é que tem o primo da IBM lá, que é o HAL 9000. Sim, né? Sim. É, na verdade foi uma... Eles queriam colocar IBM 9000... A IBM, sim, claro que não deixou, porque era um negócio do mal, né? Aí eles mudaram, botaram uma letra, né? Antes do o I virou H, né? O I virou H, o B virou A e o M virou L. Aí virou HAL 9000. Eu vou deixar você, Eric, aqui com essa nova aí, essa próxima notícia da série que você e o Magari mais tanto amam. Que daí vocês vão explicar pros nossos fãs. Pros nossos fãs, tá? Pros nossos fãs, também, né? Também. Do. É, do porquê do frisson a respeito dessa notícia sobre Walking Dead, Eric. Então, a notícia é: fã de The Walking Dead tenta viajar com réplica de Lucille e vira sensação em aeroporto, né? E ainda a notícia fala que o fã da série nos Estados Unidos entrou no aeroporto de Atlanta com uma réplica de Lucille. Pra quem não sabe, a Lucille é um taco de beisebol rodeado de arame farpado, né? Além de ter sido... Essa informação foi de explodir a cabeça. Então, além de ter sido parado pelos policiais na área de embarque para que o objeto fosse despachado, o cara deixaram ele despachar ainda. O rapaz virou uma sensação no local, né? Muita gente querendo tirar foto, né? Aqui tem uma funcionária, né? Que parece uma segurança segurando o taco na mão e tem umas manchinhas. Afinal, de sangue... é a segurança. É isso que ela faz. E tem umas manchinhas de sangue falso, que acredito eu, falso, né? Aqui no arame farpado. Cara, é um arame farpado enferrujado, cara. Tá muito bem feito essa porra. Entendeu? Tá mesmo. Tá muito bem feito. Eu gostei. Cara, é a Lucille, né? Pra quem leu os quadrinhos, minha irmã leu e me disse que é bem bacana. Banquei o Silvio Santos agora, mas tudo bem. E ela fala que a Lucille, nos quadrinhos, ela já era inacreditável de sucesso. E agora na série ela tá botando pra explodir aí, pra arrebentar. Ele vende um brinquedo que é a réplica dele, mas é brinquedo, né? De plástico. É, ontem eu fui na lotação CCXP lá. E no stand da Fox tinha a Lucille, uma réplica inflável da Lucille. Olha aí. Inflável? É. Tipo Chapolin? Eu só não peguei. Eu só não peguei porque a fila tava quase chegando aqui na minha casa. Será que existe, Magaren? É tipo vibrador Lucille? Não duvido. Pode ter. Mas eu vou te dizer uma coisa. Se eu tivesse oportunidade. O Eric falou sobre os quadrinhos aí. Atualmente estão contando a história do Negan nos quadrinhos. E explicaram o porquê Lucille. Olha aí. Quem gostava vai atrás. É, sem spoiler. Porque os quadrinhos ainda estão aceitáveis. Deixa eu te falar. Só pra constar, eu, se eu tivesse a oportunidade, eu tiraria uma foto com a Lucille, porque ela é um personagem marcante na série. É um personagem que marca muito. Exatamente, marca muito. Tá com o chute de sangue. O Negan. Negan? Sim. Negan. É isso? Negão, pode chamar de Negan. Negão. Que é o pai da Lucille aí, sei lá. E também é o pai dos Winchester, né? Por um acaso, ele não é o comediante, não, né? É, é isso que eu ia falar. E ele também faz umas piadas aí, que ele é comediante. É, ele é uma também. Comédia. Você sabe por quê? Ah. É porque todo personagem dele lembra o comediante. Eu acho que... Assim, eu acho, postura, eu acho ele, lá, eu acho assim. Ele bom ator, cara. Mas é que dão pra ele só papel de fila da puta, velho. O único papel... Quando ele é bom filho da puta, quando é filho da puta, é 5 segundos que ele aparece. Tipo, ele é o pai do Batman lá no Batman S2 Superman lá. Ah, então o como é o nome dele? O comediante aí, o Jeffrey Dean Morgan. Ele é o pai dos Winchester, né? Na série Supernatural. Ele aparece nas primeiras temporadas, que são as que interessam, né? Foi essa que eu assisti. Nessa série, que é Supernatural, Marcos, respondendo a sua pergunta, nessa série Supernatural, cara, ele tá bem, ele faz papel ele consegue fazer você entender a diferença entre ele e o comediante, e entre ele e o Negan. É que o Negan e o comediante são parecidos, são os caras sádicos e piadistas, sabe, eles são um pouco parecidos assim, tal, entendeu? Eu acho que é isso, entendeu? Tem esse ator também, sabe aonde? Nos Perdedores, né, Dudu? Sim, também. E lá também ele parece comediante. É isso. Menos até. Eu não vi, então não posso falar. Só que no, nos Perdedores, inclusive, ele faz piada com The Watchman, né? Ele dá um tiro no cara, e o cara fala assim: você atirou em mim, você é um filho da puta. Ele fala assim: o que, que você achou que eu era quando eu falei que ia atirar? Um comediante, sabe? Nesse filme, que é um filme de quadrinhos também, né? Da DC, o. Os The Losers. The Losers. Que tem ele também é da DC. Que tem o Chris Evans também. É. O filme é bom. É legalzinho. Filme... divertido. É legalzinho, não, não é ruim não. Eu acho que ele teve pouca propaganda. Bem, tô, tô anotando aqui para minha galeria. Filme de quadrinho da DC, daqueles que a DC esconde no fundo da gaveta por alguma razão. É o dos personagens desconhecidos, ou seja, são os bons. Sempre assim, cara. É, e a Netflix, Dudu? Vai me obrigado. Ai, perdeu o gancho, né? Muito bem. Agora você pode baixar as coisas na Netflix. Né? Ah, eu já baixei, cara. Muito bom. O Dudu, vou dar outra chance. Sério que agora pode baixar as coisas na Netflix? Dudu, pode. Dudu, pode. Assistir offline. É. Do Eduardo Cossos, digamos que tivesse uma notícia aí na Netflix, né? Pra você ler. E aí eu digo assim: e a Netflix, Dudu? Eu sei, tô brincando. Ai, pior é tentar explicar a piada, né, cara? É, muito mal. Bom, vamos lá. Então, na CCXP anunciaram a segunda temporada do Luke Cage, cara. Muito bom, quero ver, meu. Os Defensores também estavam, o elenco também tava lá. Muito bom. Cenas muito de ferro bem legais, Cage, acho que vai ser da hora. Eu assisti Luke Cage. Eu só assisti, eu assisti os dois Demolidor, né? E não saiu ainda o já saiu o Justiceiro? Eu tô por fora. Não. Ano que vem não, só. Não saiu ainda. Demorou. Ano que vem tem. Então, nem ano que vem tem o Punho de Ferro, o Justiceiro e os Defensores. E também não saiu Jessica Jones 2 também, não. Tem sim, pauta. Cara, eu não vi Jessica Jones ainda. Não perdeu tô nada. Perdendo? Não perdeu nada. Mas se você não viu o Luke Cage. Eu gostei, mas não maravilhoso. Isso. O Dudu gostou, o Magari. Na verdade? Que novidade. Você achou genial, né? Não achei genial, não. Eu só achei legalzinha, mas não tanto. Então, legalzinha, mas não tanto. É tipo 10 na escala Richard. Ah, então. Deixa eu só te falar. Escala Richard. Richard, né? Richard Pryor. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então tá. Sobre Luke Cage. Eu tava ignorando, mas tava ouvindo. Sobre Luke Cage, a minha opinião sobre a primeira temporada do Luke Cage é o seguinte, cara. O Luke Cage é muito babaca, cara. Assim, a série até que não é ruim, mas ele é ruim. O ator, sabe? E outro, um personagem é indestrutível, cara, mas ele vive com umas problemáticas, o psicológico, a parte psicológica da série, que forma aquela novelinha, que é bem bacana nas coisas da Marvel, ficou ruim, entendeu? Porque, por exemplo, a parte psicológica da série do Demolidor é maneira, e tem umas porradas maneiras também, entendeu? A parte psicológica do Jessica Jones é média, mas como as porradas são maneiras, a gente perdoa. Agora, a parte psicológica do Luke Cage é ruim demais, cara. É muito ruim. E aí, as porradas não compensam a série, assim. Cara, é de chorar de ódio, tá ligado? Sim, então, achei... a notícia da segunda temporada não te animou, Eric? Na verdade, assim, eu até gosto, até vou assistir, porque tudo que é da Marvel e é na Netflix eu tenho assistido, porque... né, pra poder entender depois os Defensores lá, senão não vou entender, entendeu? Mas assim, não é que nem o Demolidor que eu espero começar a temporada, entendeu? Que eu não vejo a hora de começar a temporada pra assistir, entendeu? Só uma dúvida antes de falar, Wellington. O próximo Demolidor ainda vai ter o Justiceiro ou ele só aparece na série dele agora? Provavelmente só na série dele, mas vai saber. Ele pode aparecer. Participação especial. Porque a segunda especial. Temporada, na verdade... É porque a segunda temporada, na verdade, foram duas, né, Magari? A parte que presta e a parte que não presta. Exatamente, concordo. Teve o prequel... Na verdade, a Demolidor não teve segunda temporada. Teve o prequel da série do Justiceiro e teve... lá. Uma na outra coisa lá. O prequel dos Defensores, cara, com aquele buracão. Então, a segunda... Eu poderia chamar a Demolidor, a segunda temporada, de Luke Cage, o início. Não, desculpa, é... Justiceiro, o início, talvez, né? Exatamente, a primeira parte. Fala, Magalhães. Conta antes dos fatos. Não vou interromper mais, não. Sei lá o que eu ia falar. Você falou que não vê a hora de... Você ia... Não, você ia dar sua opinião sobre... Você ia dar sua opinião sobre Luke Cage. O Netflix... O Luke Cage... Eu acho que é como o Eric falou, o personagem é muito indestrutível. Eu não gosto de personagem destrutivo. Vide a minha opinião sobre o Super-Homem. Entendi. E eu acho que também as lutas do Luke Cage foram mal coreografadas. Eu também acho. Foram mesmo. Foram mesmo. Parece aquele. Tá lá ele andando lá, os caras. Porque... Não é tão ruim. Não é tão ruim quanto, sei lá, o figurante cai sozinho. Como tem uns certos filmes. Eu não vou citar filmes, mas tem uns certos filmes que o figurante olha pro lado e cai pro lado sozinho lá. Então, mas... Magaren, e eu acho que você tá certíssimo. Tanto você tá certo, eu sempre cara. Estou. Tanto você tá certo, porque assim, o ponto alto do Jessica Jones e do Demolidor é a cena de luta. Né? A parte, assim, psicológica e tal, ela é boa. Mas só que ela fica melhor ainda porque as cenas de luta compensam. E aí você pega a Jessica Jones. Jessica Jones é uma mulher super forte, mas ela apanha. Ela leva porrada, então ela não é indestrutível. Agora o cara é indestrutível. O cara é super bom de porrada e vive com os medinhos, sabe? Os medinhos do tipo, ai, será que eu faço isso? Ai, será que eu faço aquilo? Ah, vá pra puta que pariu, cara. Entendeu? Porra, cara, dá vontade de bater nele, velho. E pior que sabendo que eu vou bater nele, vou machucar minha mão. Isso que é o pior. Ok, muito bom. Sabe o que o Dudu Costa falou pra mim esse dia no... Vai. No Telegram, no WhatsApp, não lembro, ou Eric? Que o presidente lá da Fox, da HBO, da Warner, falou que Westworld é uma série melhor do que Game of Thrones jamais será. Não, é mentira, não é isso que ele falou. Foi palavra falou é do Eduardo Costa. Que é mais sucesso do que a série foi na primeira temporada. É isso que ele fala. Não, mas assim. Isso que eu falei, calma aí. Isso é o que a notícia diz. As palavras. Eu falei, Eduardo, mas na notícia ele não diz que a série é melhor. Ele, não, eu que tô dizendo isso. Eu falei que a série tá indo melhor do que a primeira temporada. Não falei que era melhor. Interpreta aí, filho. Então, mas quanto a série ser melhor ou pior, isso varia muito, tem muito fator pra variar. As séries não tem nada a ver uma com a outra, né? Você pega sim, uma não, série, por exemplo, a Game of Thrones é fantasia, é baseada na Idade Média. Westworld é ficção científica, né? É baseada no Faroeste. Então, não tem como a gente fazer nenhuma comparação entre as duas, assim, a não ser que são da mesma emissora. Assim, fora essa. E só fez de número mesmo. Realmente tem. Tipo, na Google tem muito mais procura na primeira temporada agora do que na primeira temporada do Game of Thrones. Agora sim, se eu for comparar as duas enquanto a minha emoção assistindo, Game of Thrones desde a primeira temporada me pegou muito mais do que Westworld. Westworld é uma série bacana, uma série legal, gosto dela pra caramba. Só que na primeira temporada de Game of Thrones eu me lembro de eu ficar sem dormir. Pensando no que ia acontecer na série, entendeu? E com Westworld isso ainda não aconteceu. Sabe, ainda não me pegou. Bem, no episódio 7 aconteceu comigo, cara. Então, eu assisti o episódio 7 e não foi tanto assim, não. Eu achei pesado, achei... Então, eu tava gostando dessa série, mas depois do 7 eu viciei, cara, fiquei maluco. Aí procurei vídeo no YouTube, podcast que fala do episódio semanalmente. Aí fiquei maluco, o sétimo episódio é diviso de águas, cara. A série mudou muito pra mim. Eu tava gostando, agora tô idolatrando a série. Então, mas aí vem a teoria do Marcos, né? 7 episódios pra você pensar isso, eu achei muito. Não, entendeu? Eu tava gostando pra caramba, meu. Mas daí achei genial. Né? Porque, assim, genial de verdade. Porque assim, a Game of Thrones, no primeiro episódio da primeira temporada, joga um moleque de cima de uma torre. Porque o cara tava comendo a irmã dele. Então, se isso não te faz gostar da série, não tem o que fazer, cara. Você é verdade. Toca o barco, vai pra outra, entendeu? Agora, o cara, sabe, eu achei o primeiro, o segundo episódio de Westworld, eu achei muito mediano, sabe? Eu achei que é muito explicadinho, é muito mastigadinho, entendeu? Eu achei que eles podiam deixar a gente um pouco mais no mistério, podia tal. Eu tô gostando da série. Depois do sétimo, cara, eu assisti. Mais mistério que isso. Mas eu assisti o sétimo episódio. O que assim que eu tô dizendo então, eu gosto da série, eu não tô dizendo que eu não gosto, tá? Eu gosto da série, mas se for pra comparar as duas séries, eu acho que Game of Thrones teve um impacto maior em mim desde a primeira temporada do que Westworld. Westworld tá me pegando, mas tá me pegando muito aos pouquinhos, é muito homeopático, entendeu? Talvez... É muito hoje, hoje eu acho que eu vou assistir, né? Então, por exemplo, a Westworld, o episódio fica legendado, aliás, desculpa, Westworld, eu vejo ele na HBO quando lança, mas eu só vejo na reprise. Entendeu? Eu só vejo na reprise lá pela quarta-feira, pela quinta-feira. Game of Thrones, e eu assino HBO todo ano pra assistir, desde a primeira temporada. Então é, são muito coisas bom. Diferentes. É, mas tinha o livro também, isso é diferente. Mas eu não li o livro, eu li o livro a partir da terceira temporada. É, mas o naipe começou do livro. Depois foi a série. No livro, fez a série, que foda. Aqui não, é baseado no livro, no filme de 73, cara. E daí os caras mudaram muita coisa, pegaram uma base, né? E eu tava gostando da série até episódio 7. Aí dividiu a coisa pra gostar e adorar, cara. É. Até tava achando uma coisa, tava mediana. Depois do 7, foi. Pegou desde o primeiro episódio, assim. O primeiro que eu assisti, é claro, foi Doctor Who. Que aí eu não parei mais, paro de vez em quando pra ver outras coisas, mas é a única série que, puta, desde o primeiro eu me apaixonei. Não posso falar nada sobre Westworld, que eu não assisti, mas claramente eu tenho um histórico, Eric, de quando todo mundo tá gostando de algo eu não gostar. E eu não sei porquê. Mas aqui nós estamos falando... Isso é um escudo que você faz, cara. Eu também acho. Mas assim, isso e a prova de que isso não quer dizer nada na vida é que você assistiu Game of Thrones e adorou, entendeu? Então, para com isso. É, eu ia falar disso, mas raramente, tipo assim... Por exemplo, uma série que eu não... Sabe uma série que eu não consegui terminar? Que eu não consigo avançar nela de jeito nenhum? Aquela Trish String lá, Coisas Estranhas. Stranger Things. Cara, eu não consigo avançar. Eu vou ficar vendo o terceiro episódio, quando eu vejo, já tô jogando xadrez. Engraçado, porque... Engraçado, Stranger Things eu assisti... Como diria os outros, né? Eu assisti numa cagada, cara. Eu comecei a assistir. Teve 2 dias, cara. Eu vou te dizer que eu fui um pouquinho mais mongol que você, porque eu comecei a ver às 8 da manhã e terminei ela à noite. Assisti no mesmo dia, até a temporada inteira. Então. Cara, eu não vi nada de interesse. Não vou negar, lógico que existem todas os easter eggs, oitentistas e noventistas. Existe. Mas fora isso, eu não vi nada de interessante na série que eu já não tenha visto nos livros de Stephen King. Ah, então. Nada. E eu não consigo, assim, talvez... eu tento avançar, mas não consigo. Então, talvez você seja muito mais entendido de mistérios e essas coisas que eu, né? Porque, por exemplo, o que eu gosto no Stranger Things, primeiro que eu acho que as crianças são muito carismáticas, né? Os adultos também, os adolescentes são uns merda. Mas a... Ah, não tanto assim. É, eu acho. Mas enfim, aí a... Mas o que eu gosto no Stranger Things é que eu tive algumas surpresas, assim, durante a série, sabe? A menina quebrando o braço do outro moleque, na hora que eu achei que ela ia voar com as bicicletas, ela voa com uma van e mata um monte de gente. Animal. Então, assim, essas coisas me fizeram gostar bastante de Stranger Things. Mas, Marcos, esse escudo que você faz tem que ver com o psicólogo, cara, porque não tem porquê. Não te faz bem, entendeu? Você não se permite ver coisas muito boas porque são hypadas, entendeu? Aí é bobagem. Nada, eu tento ver. Ó, eu, igual Game of Thrones, que eu vi um mês. Em um mês eu vi 7 temporadas. Mas chama o cão de caça de perdigueiro. Dá pra respeitar o cara desses? Agora o Stranger Things. Eu tô há 6 meses tentando ver 3 episódios. Por falar em hypado, por exemplo, Doctor Who. Eu tinha um preconceito muito grande com Doctor Who, né? É. O meu preconceito era justamente porque... Não porque ele era hypado, mas porque parecia uma obrigação de ser nerd ver Doctor Who, sabe? Então, e eu, como velho nerd, falava assim, não, porra, tem que ver essa merda. Só que assim, cara, a série começou em 1920, entendeu? E aí eu ficava pensando, porra, eu vou ter que ver 60 anos de série, porque quando eu começar a ver a maratona, eu não vou parar mais. Daí o Marcos me salvou, né? Falou, não, Eric, não veja a fase antiga, veja a fase nova, que tem uns efeitos especiais iguais à da antiga, mas que tem uma atuação de gente mais jovem, você vai se apegar, você vai gostar. E eu assisti, cara, a primeira temporada, a segunda temporada e a terceira, e eu vou te dizer, eu gostei bastante. Eu gostei bastante. Só que, assim, é que é muita coisa pra ver. E tem outras coisas pra ver, né? A Netflix lança uma série nova cada semana. Aí fica muito difícil você acompanhar uma série assim com 300 temporadas, entendeu? Mas, assim, o que eu acho é que eu me permiti, entendeu? Assim, apesar de ser hypada, apesar de parecer que estavam me obrigando a ver, que o mundo estava me obrigando a ver. Mesmo assim, eu me deixei rolar e realmente eu gostei bastante, né? Não fui convidado para fazer o Nerdopoly de Doctor Who, mas aí a gente perdoa os amigos nessas horas, né? Né? Tem algumas das séries, Magalhães, que eu assisti, tava todo mundo falando, eu vi 2, 3 episódios, perdi o interesse, porque eu falei assim, eu vou ver para reclamar ou falar bem. Foi Stranger Things. Que eu achei um saco. Coisas Estranhas, falar mais fácil. Coisas Estranhas, né? Que eu achei a série sacal. Aí teve Breaking Bad, que eu simplesmente só não liguei. Não é chato nem nada, é até interessante, mas eu só não liguei pra ela. The Walking Dead, eu vi a primeira temporada inteira. Na segunda, quando morre a vaca, eu parei de assistir. Pô, que também não. Mas também não é tipo assim, The Walking Dead é ruim. Eu só perdi o interesse. São séries que eu simplesmente perdi o interesse, entendeu? Eu não tenho esse negócio, esse bloqueio, como o Eric falou, de, porque tá todo mundo falando, eu vou ter que assistir. Não, assisto se eu quiser, se eu acho que eu vejo o pessoal começando, se o assunto eu sei que eu vou gostar, eu vejo, se eu não sei que eu não vou gostar, eu não vejo, e fuck the shit. O último exemplo disso é o... como que é o Black Mirror. Esse negócio aí. Todo mundo falando, meu Deus, é genial. É, mas é mesmo. Foi bem ripado. Eu vi uns trailers. Não, Black Mirror é legal, é bem legal. Aí, nesse negócio da Netflix, dá pra baixar coisa pra assistir offline ainda. Eu tô com o primeiro episódio aqui no celular, mas... quem disse que eu me animo a começar a assistir? Não, mas o bom do Black Mirror... Breaking Bad também. Breaking Bad eu assisti uns 2, 3 episódios e falei, quer saber? 5 episódios, vai a merda. Sobre Black Mirror, só falando sobre Black Mirror, o bom do Black Mirror, Marcos, e aí fica a dica pra você também, se você não viu, e até pro Magaren. O Black Mirror, cada episódio é uma história diferente. Então, isso, você não tem obrigação nenhuma de ver a série inteira. Você, por exemplo, assim, você pode assistir o décimo, sabe, o terceiro episódio da quarta temporada, da terceira temporada, e tudo bem, sabe? Você vai ver uma história, porque são separados, entendeu? É como se você estivesse vendo pequenos filmes. Para além da imaginação, né? Entendeu? E a semelhança entre eles é que sempre tem uma tecnologia sendo usada de uma forma bizarra, assim, entendeu? Então, eu falei que eu não tinha preconceito com outra coisa, mas eu vou reformular o que eu falei. Eu tenho preconceito quando o pessoal da internet começa a falar, meu Deus, é tecnologia não sei das quantas, que eu tô imaginando como fosse, por isso que eu não gosto de Matrix. Eu assisti Matrix e achei... bem sacar, eu falei, meu Deus, imagine seus computadores, meu Deus, pode acontecer. Eu já vi um monte de pessoal falando de Black Mirror, de Deus, essa tecnologia, a gente dominado a sociedade. Eu falei, fuck a sociedade. Então, mas é que. A sociedade já tá uma bosta mesmo, daí pra ir pra bosta aí. É que essa é a forma. É que assim, a internet ela tem um problema, né? A internet tem um problema que ela não tem muito filtro, né? Que, como eu enxergo Black Mirror? Eu enxergo Black Mirror, isso eu ouvi alguns podcasts e eu levei em consideração que é muito do que eu penso sobre a série, entendeu? Black Mirror, ela é uma distopia, né? É uma distopia sobre alguns aspectos da tecnologia. E como que eu enxergo Black Mirror? Eu enxergo da seguinte forma: naquele momento eu assisto aquilo e quando termina, eu esqueci daquilo. Entendeu? Aquilo não faz eu sofrer, porque... Ah, sim. Porque o grande problema de Black Mirror é que ela é meio... Você não é fresco. Não, é que ela era meio deprimente. Então se você... Você não é fresco. Se você levar ela muito a sério, você tá fudido. Você vai chorar, vai sofrer, entendeu? Eu não ligo. Tem pessoal que fica vendo, meu Deus, as camadas, as frescuras dentro. Não é pra tanto. Críticas sociais. Segundo Eduardo Costa, a gente tá saindo da 772 mil críticas sociais que você não viu em Black Mirror. Bad Max. 30 críticas sociais que você não viu em Mad Max, aí eu vou lançar o filme agora em preto e branco pra ver se você entende. Cara, se a gente ganhar 50 centavos pra cada vez que o Marcos fala de Mad Max, puta que pariu. É que não saiu nada pior ainda. Olha, segundo as notícias, Eric está cada vez mais perto de sair o remake de Highlander. Porra, Eric? Sério mesmo? Uma reação. Sério mesmo que você fala de Highlander comigo? Qual que é a reação do Magari segundo o remake de Highlander? Não, primeiro lugar. Cinema. Cinema. Segundo notícias, segundo sites que a gente não sabe se é confiável ou não, Eric está cada vez mais perto o dia de você ver uma versão nova do filme Highlander. Então, cara, eu vou falar uma coisa sobre Highlander agora. E assim, os haters vão querer destruir esse podcast, cara. Mas o que acontece é o seguinte: eu demorei 20 anos pra ver Highlander. Se o Marcos tivesse pedido pra mim, eu ia falar, eu ia perguntar o que eu ia achar de ver o remake do Highlander. Eu ia falar que eu tinha que primeiro me importar em ver o original. Então, a minha sensação sobre o remake do Highlander é que pode ser que pela primeira vez eu veja o Highlander. Nossa. Não, sério mesmo, cara, porque eu me lembro que todo mundo falava, não, porque Highlander é genial, Highlander é o único filme bom do Christopher. Pior que da nossa galera, o pessoal falava, né, Marcos? Falava muito bem de Highlander. Não, porque melhor Highlander... filme, não complete a frase. Não, ele, filme do Christopher eles falavam. É o Mortal Kombat. Não, eles falavam que o melhor filme do Christopher Lambert era o Highlander. Eu falava que não, que era Greystock, a lenda de Tarzan. Não, muito bom, e Mortal Kombat, né? Entendeu? E todo mundo tal. E Motocard Fantasma 2. E aí, quando eu tinha. Marcado pela Morte é ótimo também. Quando eu tinha 30 anos de idade, Magaren, eu instalei um computador em casa pela primeira vez na minha vida, né? Eu tive um computador na minha casa. E quando eu tinha 30 anos de idade, eu resolvi. Ah, vou assistir Highlander. Afinal de contas, né? Tinha inteiro no YouTube na ocasião. Eu falei, vou assistir essa porra desse filme. Cara, eu assisti o filme inteiro e fiquei pensando. Tá. Talvez ele fosse legal na época, porque não é agora. Não é legal. E eu tô vendo aqui, que vai ser Ryan Reynolds, né, como Connor McCloud, né? Então, talvez eu também não veja, entendeu? Talvez daqui a 20 anos eu veja o próximo filme do Highlander. Ah, mas eu acho que talvez eu veja. Não sei. É filme, é sério? Fala, Magar. É filme. Não, porque o Ryan Reynolds, ele, tipo, o Deadpool foi legal. É, verdade. Tudo mas o resto que ele fez é que o Highlander é serião, não é? O Highlander é mais sério, não é? Ah, mas não precisa seguir a série. É, porque ele por ser um... Ryan Reynolds, que é um nome difícil de falar, ele é um cara que, na minha opinião, ele é muito bom com essas coisas mais voltadas pra comédia. Tanto que ele foi péssimo em Lanterna Verde e foi ótimo no Deadpool, né? Ah, mas Lanterna Verde, né? Não, mas o Lanterna Verde é um cara sério, né? Então talvez mas uma das coisas... Verde, né? Não dá pra levar a sério um cara que tem poder ou não. A melhor coisa do Lanterna Verde é ele ter aparecido no filme do Deadpool, que foi a melhor parte do Lanterna Verde, na minha opinião, entendeu? E assim, cara, vamos ver, né? Não, mas se o filme Highlander for ruim, a culpa não vai ser do Ryan Reynolds, a culpa vai ser porque é Highlander, cara, é chato, não é legal. Não. Fala aí, Dudu. Eu fui do fã clube. Eu fui do fã clube do Highlander, deixa eu falar, porra. Fala que tem do fã clube do. Cala a boca. Como que é o nome lá do tiozinho lá que fala errado lá? A Cebolinha. Não, o tiozinho. O Sean Connery. Ele é escocês. Não, vamos ouvir o que o Eduardo vai. Dudu, eu te desafio a falar sem usar genial, muito bom, fantástico. Vai. Então, eu fui do fã-clube do Highlander, cara. Eu achei o filme original na TV Globo, eu gostei. O segundo filme que hoje em dia ninguém gosta, eu adorei a versão do diretor, muito foda. O terceiro filme é um remake já do primeiro. Puta merda, o cara viu a versão do diretor de Highlander. Ai, meu Deus. Vi até o DVD, cara. Daí eu vi outros filmes no cinema, eu vi o que encontrou da série TV, a série TV inteira. A spin-off da série TV, que é The Raven. Também achei a série inteira. Nossa. Chorei no último episódio da série. Viu? E eu conheço muita gente que gosta também. E revistinha, né? Quê? Porque tem quadrinho também, isso aí, eu acho. Tem desenho animal, tem coisa pra caramba, meu. É uma franquia enorme, não é uma coisa boba, não. Tem muito coisa pra bom. Caramba, meu, hein? Então eu vou começar minha carreira com Highlander, vendo Highlander no remake. Se tiver remake, eu assisto, se não, esquece. Beleza. É que é datado mesmo o efeito do primeiro, mas. Não, tem uma coisa boa assim no Highlander. É a trilha sonora do Queen. Was to live forever. Na verdade, eles usaram músicas do Queen. Não foi feito por mim igual o Flash. Ele foi usado músicas deles, não foi especialmente. Isso é uma coisa diferente. O pessoal pensa que também fizeram pra o filme, mas não. O Eric Magari, na semana passada, surgiu aí o teaser trailer de um filme Carros, da Pixar Filme, que eu pouco me importo, na verdade, né? Eu não gosto do filme Carros, mas no teaser trailer nós vemos o Relâmpago McQueen se estralhaçando como piada de humor negro tivesse cena dentro, entendeu? Talvez seja bipada essa. E os pais acharam aquilo de muito mau gosto, Ed Magari. Como que mostra um símbolo infantil sendo destruído numa pista e aí estão indignados com o teaser trailer de Carros 3 num algo que eu acredito ser uma jogada de marketing do caralho. Mas vamos ouvir a opinião do Ed Magari. Eu também acho foi muito mau gosto. Como é que os caras conseguem chamar o Relâmpago do McQueen de Marquinhos aqui no Brasil? Meu Deus do céu. É muito ruim isso, cara. Meu Deus. Foi por isso que ele foi destruído então, Magari? Pô, me parece ser destruído, pisado em cima. Apesar de eu gostar do primeiro e achar o segundo divertidozinho, mas... Sim. Vou assistir eu quando acho sair... Acho que é a única franquia quando que a Pixar... Quando meu amigo John Torrent trazer pra mim lá, eu assisto. O único filme assim, franquia que funcionou da Pixar, e o Eric vai dizer, não, você tá maluco, foi foi Toy Story, né? Você tá maluco. Eu tava esperando ele falar. Eu também. Tá doido, Eric. Você falou o quê? Repete a frase que você falou, só pra constar. A única franquia que funcionou muito bem do então tá, não precisa terminar não. Não, franquia. Deixa eu pensar aqui nos filmes da Pixar, porque os filmes da Pixar geralmente não tem... São solo, né? Geralmente são solo. Teve o Toy Story, teve o Monstros, né? Carros. Teve o Toy Story, teve o Monstros S.A., que foi dois filmes, só que o segundo filme é um prequel, né? E teve o Carros. Eu não tô pensando... Deixa ser franquia. É, realmente, dos três, só o Toy Story é maneiro, entendeu? O prequel lá do Monstros S.A. eu achei bem mais ou menos. E o Carros eu não gostei desde o primeiro. Então talvez seja por isso que eu não acho que a franquia é maneira também, né? Então, e assim, eu gosto muito de filme desenho, né? Eu gosto muito dessas animações, né? Tal, eu gosto bastante mesmo. E eu fico triste quando eu vejo que uma franquia não vai bem, porque eu queria ter mais filmes interessantes assim de animação, tal, que não sejam animes, porque anime eu não gosto. Mas esses filmes assim bem feitos de animação eu curto bastante. Inclusive eu acabei de assistir o Kung Fu Panda 3 e eu curti, cara. Curti o Kung Fu Panda 3. Eu também. Teve vários aí, teve aviões, não teve, Dudu? Teve um lance assim. É aviões 1 e 2. É aviões do forró, eu ouvi falar. Cavalinhos, carroças, sei lá. Bigas, né? Bigas. Aqui tem uma Bigas. Tem uma notícia pra quem entende, talvez o Eric, porque eu já ouvi ele falando desse cara. Vai sair um filme novo aí do Scorsese, Eric. Como é que o cara chama Scorsese desse cara? A sorte é que a gente não grava presencial, senão você ia levar um tapão na cara. Ah, cara, porque sabe o que é? A notícia é muito tendenciosa. Silence, de Scorsese, ganha trilha. Será este o melhor filme do ano? Então, cara, realmente, né, essa chamada é tendenciosa. Ponto. Né? Não vou nem discutir isso e tal. Mas a culpa não é do Scorsese, a culpa é do jornalista. Né? Assim, o Scorsese eu tenho um... Lembra quando eu falei que qualquer coisa da Marvel eu assisto? Porque eu preciso pra poder tal. Então, Scorsese e Tarantino é a mesma coisa. Qualquer coisa que eles fizerem eu assisto. Aí eu dou minha opinião depois, se eu achei boa ou ruim. Mas eu assisto. É uma máxima. O Scorsese, por enquanto, não me decepcionou. Né? O Tarantino deu uma escorregada aí, mas não vem ao caso. Depois a gente fala sobre isso. Achei Os Oito Odiados? É isso mesmo. Entendeu? E aí não achei ruim, não, adorei. Ah, não brinca. Aí. Não brinca. Aí mas assim, eu não consegui ver o trailer, né, desse filme do Scorsese. Me pareceu interessante, porque o Scorsese geralmente usa Nova York, são filmes que se baseiam ali na década de 70, década de 80, até mesmo industriais, até né? Mesmo as décadas mais tal, são filmes muito urbanos. E esse vai se passar, né, no Japão feudal. Me pareceu bem interessante assim o trailer. É bem diferente do estilo dele. Eu não acho que vai ser o filme do ano, porque Tem Sharknado 3, claro. Porque... 4, aliás, 4 perdidos, perdão. Eu não acho que vai ser o filme do ano, porque o ano tá acabando aí. Se bem que esse ano não tá tão difícil de ser o filme do ano, não, hein? Eu tô até pensando aqui um pouco agora. Pode até ser, entendeu? Mas assim, mas eu acredito que vai ser um excelente filme. Eu tô esperando pra assistir, vamos ver o que vai dar. Muito bom. É, como tem bastante. Ó, Scorsese, só pra constar, Scorsese tem filmes fantásticos como Os Bons Companheiros, que é uma das melhores cenas de coronhada que eu já vi na minha vida. Entendeu? Putz, com certeza. É, tem um filme que você deve ter conhecido, Marcos, que é Os Infiltrados. Puta filme foda. A versão, eu sei que a versão oriental também é bem foda, mas a versão dele é bem bacana também. E o, genial, né? E o um filme dele que é bacana, que é A Última Tentação de Cristo, né? Em que ele faz Jesus Cristo virar William Dafoe, cara. Polêmica. E isso é só isso já basta pra gente falar bem. Muito do filme. Bom. Eu vou fazer aqui a listagem das notícias de cinema para não passar em branco, só que a gente não vai se aprofundar. Ainda, e um dos... ainda bem que você não pediu minha opinião, senão eu ia apanhar. Não, agora não. Agora você chamou atenção porque quis. O Eric Magari, o que você acha do filme do Scorsese? Então, a minha opinião vai ser a mesma do título do filme. Entendi. Vou te perdoar por essa. Vamos lá, então. Eu vou escolher um membro aqui. Se alguém quiser rebater rapidamente. Uhum. Então saiu mais um trailer dublado aí do filme Os Guardiões, Os Vingadores da Rússia, o Wellington Magari. Esse filme eu acho que vai ser divertido de assistir. É a sua cara esse filme, Magari. Só não tem tubarões voando, mas tirando isso é legal. E aí, Dudu? Acho que o Magari vai gostar, cara. Desculpa aí. Cara, eu acho que o CGI tá uma merda, mas vamos lá. Quem se importa? Ah, tá mesmo. CGI. É russo, né? É, russo. Eric? Eu não vi o trailer, mas só a foto aqui já basta, cara. Acho que eu vou ver o filme. A Paris Filmes raramente me decepciona quando o assunto é ser tosco. Então, vambora. Cara, melhor que a Paris Filmes é a inigualável Sofã Lionsgate. Essa empresa é do caralho. Eu preciso fazer um podcast sobre a Lionsgate. Depois de Deus do Egito, eu redefini o conceito de ruim. É tão ruim que é bom. Só a Lionsgate. Só que a Lionsgate é estúdio, cara, não é distribuidor. Ok. O Marcos levou um Iero agora ali. Iero. Avatar 2 ganha data de estreia. Quem se importa? Eu, vai ser um filme foda com tecnologia inovadora. Não é possível. Inovadora. Eu, na época que eu assisti o primeiro Avatar, eu ainda tava naquela época de que se eu comecei a assistir, eu tenho que ir até o final. Tudo bem, eu dividi o filme 3 vezes pra poder aguentar, mas. Agora então, já passei dessa fase. Um amigo meu parou, minha Cameron. Fase continua. É James Cameron, não? Tô enganado. Deve ser. Deve ser esse. Ele tá produzindo, ele, mas não vai ser diretor, não. Um amigo Avatar, meu. Ele usa Avatar só como vitrine de tecnologia, só isso. Ele tá nem. Não precisa de mais nada, bilhões vão pra ele. Tá. Um amigo meu que viu. Bom pra ele. Bom pra ele. Enfia no cu, já. Uma. Não vai. Um amigo nenhum meu dos meus reais vai pra ele, pelo menos. Um amigo meu que viu no cinema disse que é fantástico. Eu não vou gastar pra ver no cinema. Me desculpa. Opa, fantástico. Genial. Fantástico quem fala é o Coço, não o Rob Bordões. Não, mas eu não gostei do filme, não. Eu não gostei do filme, não, mas eu não vi no cinema. Dizem que quem vê no cinema gosta mais do que quem não vê. Então. Nossa, eu achei Avatar um sonífero. Um sonífero maior. Cara, eu não sei, na verdade. Isso porque o azul geralmente é pra levantar o astral, não pra baixar o astral, né? Mas tudo bem. Eu ainda consegui assistir Avatar e não consegui assistir Interestelar, então eu não sei qual que é o pior dos dois. Interestelar é bom. Interestelar eu tô na. Já tava. Ainda bem que já tava na minha época de que eu mando a merda se eu não gostei. Então. Eu não precisei dividir em 7 prestações como Avatar. Bertolucci admite ter filmado cena de estupro real. Em O Último Tango em Paris, Eric. Então, eu coloquei essa notícia, né? Eu trouxe essa notícia aqui pra gente por causa do último podcast que saiu, né? Que foi sobre sexo no TV, sexo no cinema. E a gente. A Fabiana Murray, né? Falou sobre isso, né? No podcast, falando sobre essa cena e tal. E aí, olha só, que coincidência. Ela parece que adivinhou, né? Porque depois de tantos anos, hoje, na data da nossa gravação, dia 6 de dezembro, o Bertolucci resolveu. Admitir que realmente foi estupro e que ele ficou muito chateado, mas não falou nada, pelo mesmo motivo que ela não falou nada, porque o Marlon Brando parece que tinha essa capacidade de fazer as pessoas ficarem numa boa, entendeu? É a presença do cara, meu. Ele tava lá, Auto famoso, né? Idolatrado. Então o pessoal ficou olhando e falou, eu vou fazer aqui, foda-se. É. E o engraçado do Bertolucci ter assumido isso agora, que ele, durante muito tempo, não é que ele negava que foi estupro, ele simplesmente não falava. Não falava nada. Não admitia nem negava. Mas ele realmente combinou com o Marlon Brando essa cena. É, uma coisa que a gente estava em dúvida no podcast, e ele tirou essa dúvida nessa notícia, é que já era claro que era uma cena de sexo real. Porque o filme parece que já era meio erótico mesmo, entendeu? Então já era claro que era uma cena de sexo real. E ela falou que as lágrimas dela foram reais, porque ela realmente estava sendo estuprada pelo Marlon Brando. Olha que filha da puta. É, eu ia, meu bordão é muito bom, né? Dessa vez eu não vou soltar, não. Porra. É... Maurício, quer falar, Alberto, sobre a cena de estupro mais famosa do cinema? Não é a cena de estupro mais famosa do cinema. É a cena de sexo real com estupro mais famosa do cinema. A cena de estupro mais famosa do cinema é a do Irreversível, né? Que puta que pariu. Sim, com certeza. Magari? Não. Passa a manteiga e vamos pra frente. Eu queria fazer só uma menção honrosa. Lembra daquela música do Trapalhões? Papai, eu quero me casar. Lembra dessa? Aí tem uma hora que ela fala: eu quero me casar com o Marlon Brando. O Marlon Brando, você não casa bem. Por que, papai? O Marlon Brando amanteigou a Maria Schneider. E a depois vai manteigar você também. Ou seja, os anos 80 eram muito podres, né, cara? Vou te falar. Da hora, anos 80. Maurício de Souza revela Cão Floquinho que fará filme com R$14. Ou seja, o Clã Floquinho do Cebolinha, né? Sim. Vai ter um filme do Cão Floquinho com a. Vai ter o filme da Turma da Mônica. E ele vai ser um dos atores, vai ser o cachorrinho que mostraram. Calma, vai ter o filme do Floquinho ou da Turma da Mônica? Da Turma da Mônica. É, e o cachorro vai ser esse aí. A história do Vitor Cafag e a Lu Cafag. E na história tem o Floquinho. E o Floquinho é esse cachorro que mostraram. Exatamente. Aleatório. É, olha como eu. Vocês percebem que eu já tinha lido a notícia várias e várias vezes. Errado. Eu tinha me atentado. Você é mais ligado na Turma da Mônica, né, Magali? Nem tanto. Mas eu leio. Eu leio de vez em quando. Essas gráficas novas eu tô acompanhando. Ah, razoavelmente, apesar de eu fazer um tempo que eu não parei de comprar aqui. A grana tá curta. Maurício de Souza Por, não é? Não, quem? Maurício de Souza Por? Não. Ah, que susto, achei que você tinha falado Maurício de Souza Por. Eu também. Eu também ouvi isso. não tem o Maurício de Souza Por? Não, então. Vários artistas? Sim, também, mas tem. Essa aqui é a gráfica MFCP, que são histórias mais, vamos dizer, adultas. Outra coisa. Os personagens. Astronauta Magnetário é fantástico. É. Mas vai é isso que eu tô falando, gente. É o Maurício de Souza Por. Não, Maurício de Souza Por são algumas outras coisas que são, tipo, vários autores fazem histórias curtas com os personagens, né, dentro desse livro. Mas é o que é o astronauta magnetário, não é do não. Maurício de Souza, é outra pessoa fazendo. Então, mas não faz parte desse Maurício de Souza Por aí. Do... É outro projeto. É outro projeto. Entendi, ok. É, o vídeo não rodou pra eu poder ver o Floquinho. Palhaço Bozo terá sua história contada no cinema. É. Cara, olha, eu quero muito. Obrigado, Magari. Eu quero muito ver. Assim, eu não sei se eu quero ver o filme, mas eu quero muito agradecer, Coço, por você ter trazido esse trailer pra minha vida, cara. Cara, fantástico esse trailer, cara. Esse trailer já vale, assim. No, o nome do filme não é Bozo, né? Porque acho que eles quiseram evitar os processos, aí colocaram Bingo. Não deixaram o direito autoral, tiveram que mudar. Até porque Bozo é um nome americano, né? Né, então. Sim. Palhaço Bozo é uma franquia. Não sei nem, né, se o SBT comprou a franquia, porque anos 80 era usando. Mistura drogas, bebida, não vou misturar com o Palhaço Bozo, né? Os Estados Unidos nunca vai deixar. Entendeu? E aí o que acontece? Aí eu tava vendo o trailer, cara, eu achei aquilo espetacular, cara. Assim a doideira dele, assim, sabe? Eu falei assim, cara, é isso, esse é o Bozo. Quem assistiu o Bozo sabia que ele era retardado assim. Entendeu? Então achei fantástico. Acho que vai ter. Tem tudo pra eu ir no cinema ver essa porra. Recriaram o telefonema. Olha, com o moleque manda aí tomar. Eu não vejo um filme brasileiro no cinema há muitos anos, cara. E eu tô pensando seriamente, cara. E sozinho ver essa merda desse filme no cinema, que parece muito engraçado. E o Pedro Bial vai ser um dos diretores do SBT no filme, cara. O último filme brasileiro que eu vi no cinema foi Os Trapalhões na Terra dos Monstros. Olha aí. O Magarém provando que é mais velho que eu. A caminho do fim, eu vou citar aqui a notícia de literatura. E depois eu vou voltar em cinema pra finalizar com a notícia bacana que eu vi lá, né? Mas vai ser lançado então, Magarém? Você falou dos pop-ups no último programa, né? Dos livros pop-ups, mas falou, né? Ah, sim, falou. Mas vai ser lançado aqui. O gancho foi muito mal feito, mas segue a vida. Foi. Livros de. O livro de Animais Fantásticos, né? E Onde Habitam chega ao Brasil em 2017. Depois do filme, é isso mesmo, né? Produção. Isso. Bom, não vai ter comentário? É só isso? Não ficar nessa? Eu tô procurando a notícia. Eu também, cada um tá. Literatura. Bem, quem quiser conhecer mais sobre o que o livro, o filme trata, né? Que eles expandiram o universo do livro, que o livro é bem mais restrito, né? Aí tem que fazer pra história render pra quatro filmes. Caramba, o livro é restrito, o filme é expandido? É isso? Sim, cara, acho que são os 4 ou 5 filmes, não lembro qual é o número certo. O Senhor dos Anéis era o contrário, né? E o Johnny Depp vai estar no segundo filme, no 2. Quem? Acho que aparece no primeiro até. O Johnny Depp. Johnny Depp. Nossa, cara, eu acho que o Johnny Depp. Merda. Achei. Tem um nosso companheiro nosso de podcast que foi ameaçado de morte porque falou isso no podcast dele. E é bem famoso no podcast, né? Muito. Eu acho o Johnny Depp um merda. Eu acho que ele. Todos os personagens é um só. Ele criou um personagem e só muda a maquiagem e a roupa. Só não pode falar isso do Anjos da Lei, que não tem nada a ver com o que tá hoje em dia, cara. Ai, cara, o personagem do Anjos da Lei é o Jack Sparrow, é o índio lá. É, eu acho que isso que você tá falando, assim, só faz sentido a partir do Jack Sparrow. Que eu acho que antes não. Acho que antes não, entendeu? Mas realmente, a partir do Jack Sparrow. O Fantástica Fábrica de Chocolate é igual ao Jack Sparrow, o Chapeleiro Maluco é igual ao Jack Sparrow, entendeu? Aí, sim, aí, tonto. Aí eu, mas, o mais diferente, por razões óbvias, é o Rango. Sim, sim. Então, porque eu acho que... E ainda é um pouco Jack Sparrow também. Tem um filme do... Assim, o que me incomoda no John Depp, já que a gente pegou pra falar mal dele, eu adoro falar mal dos outros, o que me incomoda no Johnny Depp é o seguinte, o fato das mulheres do mundo acharem esse cara bonito. E eu não enxergo essa beleza no cara. Você vê, ó. Ainda bem, né? Porque, mas peraí, quando a turma fala que o DiCaprio era bonito e o Brad Pitt era bonito, eu concordava. O cara realmente é bonito. Entendeu? Agora o Jack Sparrow eu realmente não vejo essa beleza ali, entendeu? Não consigo enxergar. E não, ele é um. E é sensual, isso e aquilo. Aonde? Eu tô gostando disso aí. Ui, adoro. Não fazia. Entre as notícias, a gente não vai fundar porque a gente tem que finalizar, né? Mas vai ter novo filme da Múmia, né? Remake, depois do fracasso de Drácula. Eu acho, eu quero dar aqui uma sugestão. Eu acho que no próximo programa, né? A gente devia falar dessas notícias que nós colocamos relacionadas ao ano que vem, porque o próximo programa vai ser quase o ano que vem, né? Entendeu? É verdade, né? Então a gente pode pegar essas notícias que são, por exemplo, quais os filmes que vão surgir ano que vem, quais foram as piores bilheterias de 2016 e quais foram melhores, as piores. Né? Então acho que essas notícias que são assim, como é que fala, rankings, a gente aproveita já pra fazer um programa do ano que vem, entendeu? Pensando no ano que vem e no final desse ano. Sim. Muito bom. Então com essa. Eu preciso só agradar os homens, então. Opa! Que precisa agradar os homens? Rui! Opa, que medo! Né? Os amigos do Nerdopoli, as mulheres que nos perdoem, mas a gente não achou ainda um blog totalmente feminino, né? Com fotos de bombeiros ou carpinteiros. Então fica o link das gatas malhadas que encontramos pela internet, no bairro proibido. Para o seu deleite, depois dessa enxurrada de notícias no qual a gente foge do tema, né? Quer comentar alguma coisa, Magari? Quer dar um adeus? Quer dizer Meu alguma coisa a Deus. Respeito? do céu. Exatamente, eu não ia falar Deus, eu ia falar meu Deus. Olha só. Uau. Olha, tem uma aqui que tá fazendo um espacate de dar inveja no Van Damme, cara. Né, meu cara? Ai, ok. Como é que termina o programa como esse? Eu tava vendo frevo, ele também dá espacate na dança, cara. Ai, Jesus. Esse programa não tem futuro nenhum, né? Olha, o programa pode até não ter futuro, mas eu vi uma rabeta aqui, meu amigo, que tem passado, presente e futuro. Vou roubar um comentário de um certo participante. Genial. Abraços e até a próxima. Eu vou roubar de outro, não gostei.